que aceitar entrar no jogo a perder. We'll be right back. fininho, frio da cantareira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais um judo nas retretas, curtindo uma tripa de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a malatina, ele é o maior da cantareira. Patchouli, borbulhas e brilhantina, cólicas, corbuto e caganeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Chamem a polícia, que eu não pago.

vida, bebendo um cabilé. 40 graus à sombra, 3 mesas de café. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. É pleno verão, sol a pino e eu faço uma revolução. Parte o navio, desce a maré. Vejo o céu vermelho, o mar aqui estivesse a arder. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. Que fazer? Que dizer? Que fazer? Mediterrânea, gosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Shopping. por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esquece, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esquece. Eu peço à noite um sinal de ti. Quem eu não esquece. Por sinais perdidos, espero em ti.